3-0. Passando a identificação, nesse jogo mais um, era o 2-0-5-0. Ajuste no 0 no meio. Isso para dois locais, a gente vai usar uma sete. Thank you. Anderson Lima, 3206, marquei até 10 milhas após o avião direto. Tudo Thank you. 9.3. Thank you. padrão do 27, né? 5 3 8 5 2 1 2 0 5 1 1. Outra garota, direto. Estação 3 5 2 1. Eu Lima, Alfa Romeo, autorizado a tripulação, turno 0, dentro, turno 0 graus, turno 2, nós aqui, só tráfego, saiu ao frente. Com o Charlie, correção com a falta, fez 2 aqui, pelo turno 0, acho que é 1 2 3. Para o nível 9,6, acione a identificação, doutor Via da Amazônia, para o nível 2050, ajuste a 0,7. Para o 3896, negativo dona, autorizado direto 4. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo decolada 4,0,5,4,1,2,0,8. Alfa Romeo, unidade de aterrogação, reporta para o da barra. Alfa Romeo, reporta na alta da barra. Alfa Romeo, Alfa Romeo, informa o tráfego na posição de 3 horas, de aproximadamente 4 milhas, com papa alta 3-2, mantendo o pé. Cima Alfa Romeo, sim. pouso. Thank you. Salvador, 3280, canal 590, 3280.